454, 1310 kHz. Baiana Daniel, aí, tocando o que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir. Tem a melhor audiência. A primavera chegou a ficar, trazendo alegria por todo lugar. E nossa rádio ligada em você, levando alegria pelas ondas do rádio, com música e informação. Nossa rádio Daiana. Desde 2017, hambúrgueres artesanais feitos com carnes nobres de churrasco. Porque Telecom, internet tão rápida quanto essa promoção. Agora, muito mais filmes, séries e programação infantil com a WAP. Na sua TV, PC, tablet ou celular. Amigo vale desconto. Indique um amigo e receba R$15 de desconto na sua próxima mensalidade. Torre Telecom e WAP. Sua internet combinada com mais diversão e emoção. Faça agora mesmo sua adesão. Torquenet.com.br/assinar. Ou ligue 3231-0052. Like Saúde, clínica particular com preço popular. Mais de 15 especialidades médicas e exames. Tempo de espera reduzido com a atenção que você merece. Life Saúde, perto de você. Na Avenida Lindolfo Collor, 784 Malhado, Ilhéus. Agende já sua consulta 3633-5016 ou 981-28-9738. A Ótica Degrau lança uma super promoção dobrada. Na compra do seu óculos de grau, você ganha outro óculos completo com o seu grau. Isso mesmo, compre um e leve dois óculos. Um oferecimento da Berimbau Gourmet Restaurante e Lanchonete. Para você agora, também delivery no número 73-3231-5641. A Big Ótica está com uma promoção incrível. Faça o bem, compre seus óculos na Big Ótica e a cada óculos comprado, a Big Ótica doa uma armação para uma criança que você indicar ou para uma instituição. Participe dessa promoção, porque fazer o bem faz bem. Big Ótica, saúde dos olhos, a única ótica de Ilhéus, com preço único em armações, R$ 49,90, na rua Jorge Amado 49, Centro Ilhéus. Põe o WhatsApp 98189-9044. Nada melhor que provar uma deliciosa refeição com o verdadeiro sabor da culinária regional. Em Rosa Restaurante você vive toda essa experiência com variedade de pratos que dão água na boca. Rosa Restaurante, com self-service a quilo e delivery. É só ligar 3634-7830 ou 98809-5082. Rosa Restaurante, Rua Conselheiro Dantas, 24, Centro Ilhéus. Brasileiro sem mania de rádio. É um veículo com audiência em todas as classes sociais e quatro sociedades em todo o território nacional. E isso significa cada vez mais presente na sua cidade. A gente pode quando a filha do filho de coração e frente. e bem coloridas e vidas de putas. E pra que a festa seja bonita, a paz e a cordialidade devem ser regra geral. Agressões físicas ou verbais devem ser evitadas. Para a violência nos estádios, cartão vermelho. Costuma correndo pela veia, sensação de alegria e satisfação. Apuradas longas. Uma festa. Sabe quem paga o preço de tudo isso? Seu coração, seu pulmão, seu cérebro, sua família e outras pessoas que não têm nada a ver com a sua vida. Cigarro, um prazer dispensável. Todos nós podemos contribuir para um trânsito melhor. Pedestre, verifique se o sinal está fechado e atravesse na faixa. Ciclista, não ande na contramão. Sinalize sua bicicleta e use equipamentos de segurança. Motorista, respeite a sinalização e os limites de velocidade. No trânsito, a responsabilidade também é sua. Um novo tempo começa com novas atitudes. Vamos falar de EPIs? O uso de equipamentos de proteção individual é fundamental para garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Além de danos visíveis, eles também são importantes para evitar exposição a doenças ocupacionais. EPIs não são simples acessórios opcionais. Eles podem salvar sua vida. E essa empresa é garantido por lei. Use e se previna. A gente nunca esquece. 63 anos, o primeiro amor, a gente nunca esquece. É a melhor da região, tem a melhor audiência. 63 anos. Veio do Rio Grande do Sul. Veículo H454-1310 kHz. Rádio Baiana Veio. Aí, tocando o que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir. De ouvir. Vai começar. Todo Sônica na Brava. Sônica na Brava. Na Rádio Baiana de Léo. É um oferecimento da Berimbau Gourmet Restaurante e Lanchonete. Para você agora, também delivery no número 73-3231-5641. Burger 7, o melhor de Léo desde 2017. Hambúrgueres artesanais com carne selecionada e aquele gostinho de churrasco. Atendimento Zona Sul e Zona Norte. Chama no ar 73-99982-2944. Frute Bahia, o puro sabor da fruta. Produzido com frutas selecionadas sadias e maduras. Uma verdadeira fonte de sabor e saúde para vocês. Liguem e façam já o seu pedido no número 77-99159-0799. Online, Outlet. Localizado na rua Coronel Paiva, número 51, Centro, Ilhéus, Bahia. Com os melhores preços e as melhores marcas para vocês. Fica no fundo do teatro, de frente a Maria Fulô. Atendendo no delivery 73-8821-0454. O fenômeno está no ar. Está no ar. Vai começar o show do Sônica na Brava. Ei, galera, daquele jeito. Estilo derramando, aqui só tá enchendo. Sem derramar, não. Da forma que eu tô com vocês, querendo ver qualquer meio de estado da escola média. Thank you.